DJ Júnior Calado. Calado. Detona, garoto. Manda ver. DJ Júnior Calado. Agora o show é com você. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Vamos lá. Minha inspiração pura poesia. Dos teus lábios soam melodia. Tão bom. Mas sozinho não dá mais. Ardo meu respirar. Se é sonho. Meu dia, minha inspiração pura poesia, teus lábios soam melodia, tão bom, mas sozinho não. Vem me beijar, vem me tocar, Júnior Calado, sucesso em produções. DJ Júnior Calado, inovação e criatividade em suas produções. Você sempre procurou a mulher perfeita, mas nunca encontrou. Sei, sempre viajou o mundo inteiro, mas nunca encontrou a mulher que queres ao seu lado, pra te dar amor. Balada Marcante, sucesso. Você sempre procurou a mulher perfeita, mas nunca encontrou. Dali Júnior Calado, manda ver, garoto. Ligando você ao sucesso, aqui é DJ Júnior Calado. Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. DJ Júnior Calado, manda ver! DJ Júnior Calado, de Castanhal.

Espero uma história de amor. Sem medo de ninguém me entregar. É difícil, mas vamos tentar. Nada e ninguém vai atrapalhar. Pra te convencer, sei o que vou fazer. Vou transformar nosso amor em música DJ. Bosco Gritel vai lançar o nosso amor. Oh, oh, oh. É um sonho de amor. Oh, oh, oh. Vou transformar nosso amor em música DJ. Bosco Gritel vai lançar o nosso amor. Oh, oh, oh. É um sonho de amor. Oh, oh, oh. Ah, Rica! Tudo que eu sonhei foi ter você comigo. Meus medos, meus defeitos vão ser reduzidos. Viver uma história de amor. Sem medo de ninguém entregar. É difícil, mas vamos tentar. Nada e ninguém vai atrapalhar. Pra te convencer, sei o que vou fazer. Vou transformar. Sucesso! Calado de Castanhal. Aqui é sucesso absoluto. DJ Júnior Calado. A gente se liga em você. Thank you. One Off Street DJ Júnior Calado. Alô, DJ Júnior Calado, solta só, manda ver, meu DJ Suane Batidão. Eu só queria um dia entender esse amor que sentes por mim. Sei que é difícil assumir a relação, mas não tenhas medo. És o melhor presente que caiu do céu. Espero que saiba que estou pensando em ti. Oh, o meu destino é contigo. Conheci o amor, mas só me enganei. E foi contigo que no fim eu encontrei este sentimento que eu nunca vivi com alguém. Sempre falo pros outros, baby, tu és minha escolha, tu e eu. Essa história de amor entre a gente não é normal, normal. O nosso amor tá na moda, provoca inveja e fofoca. Eu te entrego minha vida, encosta tua boca na minha, baby, eu sei que nada vai tirar você de mim. Dale, Júnior Calado! Aí, DJ Júnior Calado. Billy Brasil. Apaguei a luz do quarto, a cama no travesseiro, tem seu cheiro por todo lugar. Deixa o rádio ligado, tá na hora, é agora, nossa música já vai tocar. Não atende o telefone, tá online, não responde, eu aqui tão só. Outra vez o desespero arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai

Banda 007. Chegou indiferente. Muitas promessas. DJ Júnior Calado, do Estúdio Áudio Produções. Só na tua boca eu quero me acabar. E todos esses beijos que eu quero te dar, pra mim não importa se tudo mais com ele. Porque sei que sonhas em poder me ver. E é o que vai fazer, decide já, aê. Se você fica ou se vai, se não me procures mais. Se você vai, eu também me vou. Se me dá, eu também te dou. Amor, dançamos até as 10, até que doam os pés. Se você vai, eu também me vou. Se me dá, eu também te dou. Amor, dançamos até as 10, até que doam os pés. Me dá o teu coração, meu amor, eu te quero aqui. Me dá o teu coração, amor. Joy Benassi, o garoto das produções. Tá, Tecno VIP, sopra aqui minha VIP. Só com um beijo eu quero acabar todo esse sofrimento que te faz chorar. Pra mim não importa se tu dorme com ele, pois sei que tu morres. Se não puder me ver, mulher, o que vai fazer? Decide já, aê. Se você fica ou se vai, se não me procures mais. Se você vai, eu também me vou. Se me dá, te dou amor. DJ Júnior Calado de Castanhal, Dário Rocha. Ela não é tão alta, ela não é perfeita. Não tem olhos azuis nem muitas curtidas no Instagram. Tem 1,60m, os cabelos compridos. Ela usa melissa num pé tamanho 36. Ela não é tão alta, mas pra mim é perfeita. Quando vem me beijar, ela fica na ponta do pé. Mesmo com cara de brava, ou fazendo careta, minha baixinha perfeita, te amo, menina, mulher. Já comprei até buquê de flores, vou fazer declaração de amor. Por você faço 1000 serenatas, se quiser amanhã a gente casa. Já tem 2 passagens compradas, Fortaleza, Paris ou qualquer lugar. Tô esperando você decidir, um final de semana pra gente curtir. Um outro lugar e deixa o povo falar, o povo fala de nós. Num outro lugar e deixa o povo falar, o povo fala de nós. Ela não é tão alta, ela não é perfeita. Não tem olhos azuis nem muitas curtidas no Instagram. 1,60m. DJ Júnior Calado, o considerado de Castanhal. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver no dia triste, basta um sorriso dele pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. Quando chorar de saudade,

segue mesmo sem ter você aqui, amor. O mundo gira, vou te encontrar. Vou seguir meu coração, buscar a solução, a fórmula para poder amar. Sei que amar é perfeição, se apaixonar é ilusão. Não quero mais me enganar. Sei que errei, mas vou tentar mudar pra te reconquistar. Se não der certo, mais adeus. Manda! Tribo do Batidão! DJ Adriel! Sempre criando e inovando pra você! Que mesmo sem ter você aqui, amor, o mundo gira, vou te encontrar. Vou seguir meu coração, buscar a solução, a fórmula para poder amar. Sei que amar é perfeição, se apaixonar é ilusão. Não quero mais me enganar. Sei, mas vou tentar mudar pra conquistar. Se não der, essa é mais uma produção dele, DJ Júnior Calado de Castanhal. Esse sim faz a diferença. Se liga aí. Como explicar por que a lua esconde e não uniu nós dois? Eu que sempre acreditei no impossível, hoje vou chorar. Júnior Calado, produzindo e mixando os melhores CDs de Castanhal. Respirando, tu és os meus sonhos. E quero que saibam o que estou sentindo. Quem é o culpado em todos os erros? Quero que compreendam o que és em minha vida. Eu passo os dias, as noites inteiras, penso naquele amor que corre em nossas veias. Você é o que eu buscava e assim tem que ser. Quero te amar pra sempre enquanto eu viver. E quero confessar que a minha vida inteira quero estar ao seu lado e pra sempre juntos. Minha menina, tu precisa saber que ainda há uma esperança em minha vida. E quero confessar que a minha vida inteira quero

Júnior Calado, do Estúdio Áudio Produções. Contato 988-93-4514.